Papa Tango controle 1 9.8. Segura 9.8, Romeu Papa Tango. Romeu Papa Tango, está no meu código 3.0. 0141. ADL 0141, estou transitando aqui, está presente, está 2141. Uniforme Quebec Fox, Sam Recife, 126.0, alterne 122.1. O padrão da frente vai verificar aqui, porque está indicando. Você poderia informar o que está aparecendo aí agora no transponder no código? Agora está aparecendo 2141. O certo é 0141, Romeu Papatão. Está ciente do código? Acho que tá, botou aqui 7141 e o transponder não está modificando. Vamos continuar testando aqui. Estamos aqui, 5044 é o transponder e 198 é o controle, o voo 1947. Está correto, chamamos a puxa acionamento. Camarada. Paulo, voo 1273, puxa acionamento, portão 7. É o número 2 do setor, aguarde. Aguarda, 273. Controle, confirma o código indicado para o Romeu Patão agora. Agora está correto, 0141, Romeu Patão. Vou manter as condições visuais do corredor forte. Ok, grato agora. Vai manter condições visuais do corredor forte. Em atenção para 13.500, Romeu Patão. Posicionamento 259, Sam Recife, 125.1, alterne 133.6. Tenha uma boa noite. Boa noite. Prossegue para 2000, tá 3603. Desce para 2000, pai, Senegal 014, autorizado para a LS, pode estabilizar. Então, 3603. Pode estar estabilizado, tá 3603. Siga. Siga. Mike Fox, Trot Sierra, autorizado o táxi até o ponto esperado no 7, chama para ingresso. Oi, Salvador, boa noite, então 3603, final MS. 3603, continua a aproximação, cheque trem, vento 1.60 graus 5 nós, aguardando autorização para pouso no TAM 3603. Gente, aguardando autorização de pouso, trem checado, TAM 3603. Táxi a pátio, India Alfa, ponto de espera, chame torre 18.000. Pátio, Alfa, ponto de espera, 18.000. 1273, após a passagem do Mong da companhia retaguarda, para iniciar no 7. Cliente, após a passagem do nosso colega, iniciar no 7, o gol 1273. 1903, o vento 160 graus 5 nós, autorizado pouso pista 190. Livre pouso, pista 90, tá 3603. É como diminuir um pouquinho, Pati? Confirma, 3603. Diminuir a intensidade do Pati. Ciente. Uno 567, autorizado ali em manter pista no zero. TAM 3603, solo aos 35, livre a pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 9. Direita 219, TAM 3603. Foxtrot Sierra na escuta da torre? Autorizado ingresso pela pista. Reporta alinhado e pronto. Mike Foxtrot Sierra, táxi pela pista. Gol 1567, o vento 17 graus, meia dúzia de nós, quem negar no 014, autorizado, decolar, pista 10. De Apache de Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Apache de Alfa, ponto de espera 18.6, 273. TAM 3603, ingresso Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 3, 6, 7. 8, obrigado, bom dia, boa noite, gol 567. Quadro 0, está autorizado para o estacionamento, chama para a gente táxi 1. Chama para o táxi gol 1947. Uno 273, ali mantém pista no zero. Ali mantém 1-0, 273. Mike Foxtrot Serra, o vento 160 graus, 5 nós, quem legal no 014, autorizado a decolagem pista 17. Mike Foxtrot Sierra, decolador 240, controle 199, decimal 8. Senta, terra, graça. Uno, dois, sete, três. O vento 170 graus, meia dúzia de nós, quem legal no 0, no 4, autorizado a decolagem pista 1 no 0. Uno 273, decolado os 42, controle 119, decimal 8. 198, igual 1273, obrigado. Salvador, igual 1273, boa noite. Igual 1273, boa noite, papai Radar, seu papai Mico, 360, da El. 360, da El, 1273. Solo 1940 para o táxi de OB 155, 4 horas e 2 minutos de autonomia, alterna Galeão. Repita apenas o POB, por favor. 155. Táxi em de alfa, ponto de espera, chame torre 186. Em de alfa, ponto de espera, dono 0186, ao gol 1940. Salvador, bola 9, 4, 0. Quando perdão, 9, 0, não. 940, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 160 graus, meia dúzia de nós, Kennedy 10, 14. Autorizado a alinhar e decolar a pista 10, ajuste 10 no 4, bom no 940. De maneira ouvia, é azul 8. Autorizado Brasília 220 via Zulu 8. A subida será Argo após Árvore. Eleva a primeira curva direita após a decolagem. 5035 é o código, 198 é o controle. Controle em 198. Oscar Lima, Quebec, cotejamento correto, confirme por favor o pátio e o POB. Gol 1567, Sami Recife, 126.0, Alterne 128.1. 1260, 1281, confirme. 1288. 1260, antena 288. Obrigado, boa noite. Boa noite. Papatão Oscar Lima, Quebec, prossiga. Mike Fox Sierra, informe o tempo de voo. Aproximadamente 2 horas, senhora. Presença livre para a coordenação, Mike Fox Sierra. Porta para o táxi, Oscar Lima, Quebec. Decolado aos 47, controle 119, decimal 8. 198 para voo 940. Salvador, voo 940. Voo 940, contato radar, para o município 3, que é agora sair da água. Tem minha vez na água, voo 940. Comenta passando, ingresso no corredor forte, após o intervalo, de porta na rotatória, mil pés. Corredor forte, intervalo, de porta na rotatória, constante descer para um lugar. Desce para mil pés, e negar no 04, com meu papacão. Desce para uma mil, com meu papacão. Pio 38 aprovado, o senhor aceita ou aguarda a recoordenação? Desculpa para a cota 32. Autorizado Galeão 380, via Pêndulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5051 é o código, 1935 é o controle, 198 corrigindo o controle. 380, Galeão, Pêndulo 10. Da El, Leda, Bridge, 5051 é o código, 1935 é o controle, 3 mais 7. Correto, 3197, sobre para pushback, estou ouvindo. Gol no 273, Cami Recife, 125, decimal 1, no Aterno, 133, decimal 2. Gol no 273, mas escuta. Prossiga. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17, reporta para ingresso, Oscar Lima que está aqui. Autorizado o ingresso, táxi pela pista, reporta NED pronto, cabeceiro no 7, Oscar Lima que tá aqui. Boa noite, prossiga. Alô, repita o indicativo que me chamou. O Alfa do Lima, na ponte 3, dando rebote para o Pai 3. Afirmativo, Alfa do Lima está autorizado. Reporte no término do rebote. Oscar Lima, Quebec, o vento no 70 graus, 7 nós, Kenegal no 0 no 4, autorizado a decolar pistão no 7. Gol no 940, Sam Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Oscar Lima Quebec, decolado aos 55, controle 119, decimal 8. 198, obrigado e bom trabalho aí. Oh, muito boa noite ao Papa Tango Oscar Lima Quebec. Prossiga, Oscar Lima Quebec. Lima Quebec, decolado, dá 17, vai cruzar 800 metros. Oscar Lima Quebec, acione 5035. Contato radar, suba para 220, sai da água. Sai da água, Oscar Lima Quebec. Para Mari, passo de 1970, tem informação que é 2824.